Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia traz hoje o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum A Minha Aldeia, da cantora paraense Lucinha Bastos. Abrimos com a música L'Amazon, de Edilson Monteiro. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, tenho cheiro, sou morte com muito amor, eu sou. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou nosso com muito amor. Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, coibumbá. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajoara, sou nortista. Meu coração bate palma no Tocantins, de repente eu toco o passo, já estou no Maranhão. Dançando reggae boy em sonhos, a ilha do amor, dançando reggae boy em sonhos. A Minha Aldeia, o álbum de Lucinha Bastos, CD e DVD, foi gravado ao vivo em Belém do Pará. É um disco dedicado aos compositores, aos ritmos e às canções da Amazônia brasileira. Um repertório de muita riqueza e diversidade, em grande parte desconhecido nas outras regiões do país. Descendo o mar abaixo, acordei no Amapá. Ao pôr os pés em seu mapa, me servirão uma parada. Na véspera me deram um facho, banharam-me com um luar. Me deram um pé de bacaba, brindaram-me com a lua. Ouvi vinho pela mata, comi sushi de acará. Vi ovni de vidro e lata que nem vagalume a pescar. A lua entornando a prata, a lua do rio mar. E a laguinha se mulata girando o seu corpo no ar. Eu vim pra fazer a festa, guerria contra a tristeza. Nesta cidade floresta, dentro dessa fortaleza. Eu vim fazer a festa, guerria contra a tristeza. Nesta cidade floresta, dentro dessa fortaleza. Uma banda de respeito participa do disco, nada ficando a dever aos músicos do sudeste do país. Muito pelo contrário. Ela é composta por Edgar Matos, nos teclados, Figueiredo Júnior, violão e banjo, Davi Amorim, na guitarra, Adelberte Carneiro, no baixo, Dan Costa, na bateria e na percussão, o trio Manari, Márcio Jardim, Nazaco Gomes, Kleber Benigno. Nos metais, Esdras de Souza, sax e flauta, Daniel Delatouche, trompete, e nos vocais Suelene e Daniel Araújo. Os arranjos são coletivos da banda e da cantora. Ouça Lourinha Americana, de Mestre Laurentino, com a participação especial do compositor. Essa lourinha americana tá querendo me esculachar. Vive dizendo que eu sou neguinho, e lá na América eu não posso entrar. Mas o que eu mais me admiro, é que o americano, quando chega no Brasil, o negro vem se misturar. Essa lourinha americana tá querendo me esculachar. Vem dizendo que eu sou neguinho, e lá na América eu não posso entrar. Mas o que eu mais me admiro, é o negro brasileiro. Negro brasileiro, noivo pra casar com uma lourinha, ela é filha de estrangeiro. América, América, América. América, América, América. América, América, América. América, América, América. América, América, América. América, América, América. América, América, América. América, América, América. Lucinha Bastos canta Violeiro Navegador, de Firmo Cardoso e Isabela Grande. Te trago da minha terra o que ela tem de melhor. curió cantador. Trago da minha cidade tudo o que lá deixei. Dentro do bolso a saudade, na mala o que sei. E eu sei tão pouco, menina, desse planeta azul. Sei, por exemplo, que o norte fica pros lados do sul. O disco do dia de hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados a Lucinha Bastos e seu álbum A Minha Aldeia, um disco independente. Mais informações no site da artista, www.lucinhabastos.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Até amanhã com mais um Disco do Dia com mais Lucinha Bastos.